Uou, bem-vindo, galera, a mais um Games Foda Live aí. Desculpa aí o atraso, um pequeno atraso, mas são diversas coisas aí pra mexer aqui, pra clicar. E eu estou em outra vibe, em outro planeta, na verdade, e não estou conseguindo me concentrar. Estou escutando minha voz em algum lugar, mas tudo bem, vocês acertam aí. Estamos aqui hoje com o Tuba. Oh. Com o Rod. Fala aí, galera. Estamos com o Neozão. Neozão, não estamos com o Neozão. Não estamos com o Neozão. Estávamos com o Neozão, não estamos mais. Não, olá, estamos de novo com o Neozão, só que ele fumou um quilo de maconha. E estamos com o Afro também, direto, nosso correspondente internacional. Opa! Então, galera, ó, pra quem não conhece, vamos falar de novo. O nosso site é o gamesfoda.net, um site muito bom, você deveria frequentar. Temos um fórum agora. Você pode interagir com esse programa ao vivo através da hashtag GamesFodaLive. Do nosso e-mail, live@gamesfoda.net. Através do fórum você pode mandar uma mensagem. Você pode ligar para a casa do Tuba, que é o dono do site. E são diversas formas de comunicação. Se você pensar bem forte na gente, se pá, a gente recebe a mensagem aqui também, tá bom? Adicionando logo, o fórum nosso que começou na semana passada. Tá tendo uma movimentação muito legal, tô gostando de ver como tá crescendo o fórum. E já tem um tópico lá certo pro Games Foda Live número 13. Então, assim que a gente mandar o tema, quem quiser botar alguma pergunta, falar qualquer coisa, pode mandar lá. É só isso nessa entrada? Alguém quer falar alguma coisa? Quer anunciar alguma coisa pra vender? Cachorro eu queria perdido. Eu queria falar então de um projeto que eu tenho, que é... Não vou falar não, pode continuar. Pera aí, o Rinks. Então, o telefone. Bom, então eu vou comentar então no meu projeto. É que é o seguinte, eu e uma amiga minha de Salvador, a gente tá começando a fazer um projeto que é o Boteco Pé Sujo Gourmet. A gente vai fazer um Boteco Pé Sujo que vai trazer a experiência única do pé sujo, só que gourmet. Ou seja, você vai ir lá, você vai ter copos sujos, vai ter banheiro mal lavado, só que vai ser gourmet. Então cada cerveja vai custar R$8 a R$9. Pra você sentir que você tá tendo um serviço único, entende? A gente tá planejando abrir ainda no final de 2014. Vai ser o Boteco Pé Sujo Gourmet lá em Salvador. Quem quiser comparecer pode ir lá muito bem, viu? Mas venha com dinheiro, por favor. Eu não sei o que o Rod falou aí, sinceramente, que eu estava fora do computador. É meu projeto pra ficar milionário. Ah, é fantástico. Onde você for pra ir no seu restaurante, cara. Beber várias cervejas. É nóis. Quando eu tiver magro. Eu tô tão ruim que nem essa música era pra ter tocado ainda. Justo porque minha mulher esqueceu a chave, mas tudo bem. Tá um sonzinho aí no fundo que eu não sei nem quem é. Vamos tocar a vinheta pra eu poder abrir a porta pra minha mulher que esqueceu a chave. E ela sabe que eu tenho a merda do podcast segunda-feira. Vamos tocar a vinheta aqui e beleza, vai. Manda. Games Foda Live. O podcast da galera. Bom, já que então, não, agora eu voltei. Mas é que o Tuba tinha planejado de fazer um momento bem bonito assim no começo da transmissão. E que eu, como seria isso? Que eu acabei bem estragando, porque a música que tá tocando é uma música de caixa de como que é? Caixa de boneca? Como que é isso aqui? Caixa de... É, aquelas bailarinas, tá ligado? Aquelas caixa de corda e tal. Ele queria fazer um momento bonito, assim, tipo, pra encaixar no tema que a gente ainda não sabe qual é, mas a gente finge que não sabe qual é, entendeu? Sabe como que é? É a direção do Tuba aí, nosso diretor, mandou fazer essas... Então vocês vão falando, agora é o momento que a galera vai falar o que tá jogando e o Tuba vai coordenar isso aí, porque eu vou abrir pra minha mulher lá e já volto. Pode começar, Tuba, pode começar. Eu? Cara, você quer começar? Porque eu vou parar aqui primeiro pra pensar o que é que eu tô jogando, que eu tô muito desordenado e um monte de coisa. Você quer começar? Então, Deixa eu pensar aqui. Eu acabei de terminar o Fire Emblem de Game Boy Advance. Né, o Sacred Stones é muito bom. Eu recomendo que todo mundo jogue, porque a série é boa, mas se não curtiu, vai jogar o Awakening de 3DS, que eu acho que o Tuba tá jogando e tá curtindo, não é? Isso. Eu não preciso falar mais também. Muito bom, obrigado. Então, e fora isso, eternamente jogando Animal Crossing, e é isso aí, jogando essas coisas aí. Essas paradas. Eu posso falar mais se precisar, mas... Não, Nelzão tá por aí? Não, Nelzão. Ele foi comprar morreu. Pão. Nelzão foi comprar pão, volta já, entende? Era a última fornada que saía. Então, bom, vou falar eu. Eu tô. Agora que eu tô com o computador legal, tô jogando um pouquinho de tudo, pulando em um monte de jogo e não terminando quase nada. Eu tava jogando Metal Gear Revengeance, eu terminei no hard, comecei no Very Hard, tomei porrada pra caralho. O jogo fica muito difícil. Cara, é muito legal. A primeiríssima fase já caiu daqueles Metal Gear Gecko, que é uns inimigos que só vem lá pra frente. O jogo fica todo diferente nas dificuldades maiores. Cara, muito legal. Fora isso, eu tava o quê? Dark Souls, que consumiu minha vida por uma semana e meia, mais ou menos. Me arrumei pra caralho em Blast Town. Tô agora em... Acho que eu tô no finalzinho de Anor Londo, se eu não me engano. Tô com umas 30 e poucas horas. Meu irmão começou a ter uns 2 dias e daqui a pouco me alcança. Pô, parou na melhor fase do jogo. Pois é, não, eu faço isso com qualquer jogo. Eu jogo por um tempão, aí eu dou uma parada. Pera aí, não... não, é que deu interferência aqui, acho que devia ser algum foguete pousando. Fora Dark Souls, o que foi? Ah, sim, eu comprei Resident Evil 5 outro dia desses. Fiz a cagada de comprar Resident Evil 5 da Games for Windows Live, não do Steam. Só percebi depois o meu erro. O jogo é pior do que eu tava pensando. Ah, muito bom. Que, esqueci, cara, de pôr o link pro podcast aqui no site. Ah, sensacional. É quem tá no sensacional, Twitch, sensacional. Então, pra galera vai estar chegando, Resident Evil 5, cara, tipo, eu tô jogando, a mecânica é legal, mas a forma que o jogo é construído é muito decepcionante. Porque você vê que não tem aquele bom pensamento como tem, por exemplo, no Resident Evil 4 e tal. É tipo como se cada sala fosse uma arena, mas não quer dizer muita coisa. É um jogo que fica legal se você estiver jogando em co-op, porque ele se vira um jogo de ação. Mas se você estiver jogando em single ou estiver jogando como action adventure, é meio bostinha. Fora isso, ontem... Tô jogando um monte de coisa e não termino nada. Ontem eu inventei de jogar um jogo que eu nunca gostei, que é o primeiro Pikmin. Aí eu tô jogando... Cara, nunca... Cara, eu nunca gostei de Pikmin, porque meu irmão gosta muito, eu botava música, eu achava um saco. Aí eu joguei o comecinho do primeiro, peguei as duas primeiras peças e infelizmente eu tô gostando. Tô achando bem legalzinho assim pelo começo, é bem agradável. A resolução não é nada bonita pra... Como era tipo o jogo do primeiro ano do GameCube, era um tanto feio, as texturas e a porra toda. Não, ele é bem bizarro mesmo, mas... Eu tô ligado que o 2 já fica bem melhor, ainda no GameCube. É tipo assim, ó, o 1, como é que eu vou dizer, o 1 foi um conceito, aí o 2 ele evoluiu muito o conceito, uhum. E o 3 é tipo melhor ainda, sabe? É o que o Celo sempre me falava do 1 pro 2, ele vivia dizendo, nem joga o primeiro, porque tem o esquema dos 30 dias, e se você não conseguir, você... Tem que recomeçar o jogo. Pô, mas eu adoro o esquema dos 30 dias. É bem legal, cara. Eu tô querendo jogar o primeiro justamente por causa do esquema dos 30 dias, que me parece eu mais divertido isso. Acho que deixa ele mais arcade, deixa ele mais... Exatamente. Desafiador, assim, o 2 não tem sensação. É assim, dá uma satisfação pegar cada parte da nave, porque, sabe, tu tá É meio tá corrida contra o tempo. É, bem legal, cara. Então, uhum. Eu não diria pra pular o 1, até porque quando tu jogar o 2, assim, no momento que tu botar as mãos no controle e jogar o 2, vai ver que a diferença já é absurda. Então, entendi. Tu precisa jogar o 1 pra ter essa experiência. É isso, tô jogando um pouquinho, peguei umas duas peças só, mas tô curtindo. Curti, não, vai curti. Indo na tranquilidade, porque é bom o jogo. Né? A narrativa, o esquema do Olimar ficar fazendo aqueles logs, aqueles diários, é legal, é bacana. E mostra como se fosse mesmo que ele tá pensando, as anotações dele, eu achei bem pensado. Sim, é até bem melancólico até pro um jogo da Nintendo, sabe? Uhum. Tá massa. Eu voltei, então, só voltou? Pra avisar, eu... Aí, quem que tá vivo? Eu não aconteceu nada comigo lá embaixo, mas é isso aí. Todo mundo já falou que tá jogando ou não? Sim, só falta você. E o Nelzão que morreu. Eu tava jogando aqui o post do podcast, que eu esqueci de pôr o link pro podcast dele. Não tô jogando nada, porque eu estava fazendo um jogo... Olha só. E a galera depois pode postar aí. É pouca zoeira. Coloca aí o link aí do meu jogo aí depois, Tuba, no post. Vou pôr o link aqui pra galera. No... Que é um jogo muito sensacional. Eu sou tão egocêntrico que eu vou escrever o review do meu próprio jogo no Games Foda em breve. Qual é a desse jogo do Rinks? Não, brincadeira, não vou fazer isso. Tá. O Neuzão voltou de comprar pão aí. É, o Rinks, a gente queria interromper assim o tá stream, mas adiciona ele, cara. Eu não leio a porra do chat, o que eu não leio a porra do chat? É, eu tô ligado, né? É bom tu ler. Mas o que aconteceu aí no chat? Adiciona o Neuzão, porra! Ah, tá, não, o chat do TS, você tá falando, né? Isso. Sim, estou falando do chat do TS. Muito profissional. Ah, no chat do TS eu não leio. Hoje tá tipo o Space Ghost de Costa a Costa aqui. É cada vez... Eu tava lá com o Brack, lá conversando. Assim. É que assim, a gente percebeu nesse podcast que a gente nunca vai conseguir ser bom. Mas que a galera meio que gosta por a gente ser ruim. Então a gente tá se aperfeiçoando e fica ruim. É isso que acontece. Ambição é isso aí, gente. Eu vou botar o som do ratinho aqui só por razão extra também. Por exemplo, acontece essas coisas. É, vocês querem sortear o tema? Vamos sortear logo essa porra. Vamos sortear o tema então. Quem que vai ver? Foda-se que o Neuzão tá jogando. Não, e o Neuzão, ele entrou agora? Não, mas o Neuzão está sem fala. É que ele tá com o microfone mutado, você tem que clicar lá em cima, lá, Neuzão. Não é isso, Rinks, a internet dele tá uma bosta. Problemas técnicos. Segue aí. Tá bom, então. Eu não vou passar o tutorial de como faz. É, então tá bom, vamos rodar o peão da casa própria aqui. Assim que eu conseguir achar os botões. Pode falar aí, Silvio Santos. Já começa hoje, já. Hoje o dia tá foda. Os temas hoje são... Maisena, Zelda. Não vou ver o que mais. Maisena, Zelda, o que mais? Gatos. Gatos. Império Romano. Pompoarismo. E a crise da Nintendo. E a crise da Nintendo. Então esses são os 5 temas. E. Deixa eu acabar a musiquinha, tá? Acabou. E o tema sorteado de hoje é Império Romano. Como aconteceu a queda? Império Romano do Ocidente ou do Oriente? Qual é o melhor? E muitas outras coisas pra você aqui hoje no nosso podcast. Tem certeza que é esse aí? Esse é o 5 ou 4? Não, esse era o 4. Ah, então, desculpa, é crise da Nintendo, galera. Eu me enganei aqui por um momento. Era da. É outro tema, da crise da também, Nintendo. Também é um Império. Parecido. Mas bom, vamos começar essa discussão aí antes que comece já. Hoje a gente tá confuso. Eu acho que quem deveria começar essa discussão é o mais nintendista de todos, o Afro. Não, eu primeiro, vou ficar quieto. Primeiro explica a situação. Porra, Afro, como assim? Não, caralho, tá. Porra, se fuder. Então, a situação da crise da Nintendo é a seguinte. Ela lançou um console. E a moral é que ninguém sabe que ela lançou o console, então basicamente essa é a crise dela. Na verdade ela não tá em porra de crise nenhuma, é só o videogame que tá vendendo mal pra caralho. A Nintendo lançou um console e recebeu um consolo na bunda. É isso. Ai meu Deus. Tagline do enfim, Zero Hora. Ela tem grana pra caralho e ela só vai sobreviver daqui não sei quantos anos. Então crise não tá, mas que o console que tá vendendo mal pra caralho tá. Não é apenas isso que o Afro falou. O negócio é que eles queriam, eles falaram que ia vender, tipo, botando em números reais, assim, que eu não sei os números verdadeiros. É fácil de achar, vamos. Eles queriam vender 25 Wii U's e eles só venderam 10. É mais ou menos isso, entendeu? Foi nesse nível. Isso é uma proporção. É uma proporção, assim. Não é uma métrica exata. Mas é muito perto do número real de Wii U's vendidos, 10. Por aí, é. Uns 10, 12. Eu, tu, o Celos e mais uns 3 aí. Eu tenho um amigo que tem. Olha, e o dele veio com o controle bichado. Ah, é verdade. Nossa. Abraço polar. É muito legal, né, cara? É tão mal vendido o Wii U que você... É daqueles que você fala assim... Pô, conheço uma pessoa que tem Wii U, tá ligado? Tipo, eu conheço uma pessoa que tem um Ferrari, eu conheço uma pessoa que tem um Wii U, cara. Na escola, você chega e fala assim, ô, conheço um cara que tem um Wii U, seus amigos tiram você de mentiroso, fala assim, putz, você é mentiroso, cara. Nossa. É tipo aquele moleque que falava que tinha um New Gel, lembra? No colégio também, sempre tinha um cara que falava, ó, tem um New Gel, aí tem porra nenhuma. Não, a galera me dava cada olhar quando eu falava que eu tinha um GameCube, cara. Eles olhavam tipo, hã? Sabe? A galera não sabia nem que existia. Pra você ter ideia, na época a galera não sabia direito que era GameCube. Ou tipo, por que raios você não tem um PS2 ou coisa assim? Naquela época já era estranho, cara. Eu estive lá, meu amigo, eu sei como é. Era completamente esquisito mesmo. Não era? É. No meu caso, a galera só dizia que eu era rico. Sim, porque... eles acham isso. Porque ter um GameCube na época não era financeiramente inteligente. Porque todo mundo ficava comprando CD prensado na feirinha, né? Tanto que lembro que na época que não tinha CD prensado do GameCube, que comprava só os originalzão mesmo, que daí depois teve os piratão, eu deixei de comprar assim os 4 jogos do GameCube que eu queria comprar e comprei o Play 2. Então, tipo... É, foi investimento, né, cara? É, um bom investimento. Embora eu adore GameCube e Play 2 também. Cara, console. Isso que o Hinks falou agora me fez lembrar que eu tive GameCube e, tipo, durante todos os anos eu só tive um jogo nele. Que foi tipo, um dos últimos, que foi o Zelda Twilight Princess. Todo o resto do GameCube eu joguei ou alugando ou pegando emprestado de amigos. Ô, louco. Que, cara, era financeiramente mais viável do que sair comprando tudo. Aqui era Aracaju. Tipo, ainda hoje tem uma locadora que é muito boa, que os caras conseguiam jogos, tipo, eu lembro que eu joguei Wind Waker uma semana depois do lançamento. Os caras já tinham, aqui era Caju, um fim de mundo da porra. Pois essa é surpresa, porque em Porto Alegre eu não sabia nenhuma loja que exatamente. Eu alugava jogo de 64 toda hora, sabe? Mas de GameCube nenhum. É isso. Aqui, na época, eu morava aqui em Aracaju ainda, tô aqui de férias agora, só pra galera não ficar perdido. E, cara, a loja daqui sempre conseguiu jogos muito rápido, então pra mim era de boa, entende? Tipo, até no GameCube mesmo, eu lembro que só teve muitos poucos jogos que eles não chegaram a pegar, tipo, desses grandes. Eu lembro de Pikmin. Pikmin foi um que eles nunca compraram. Por isso que eu nunca joguei, tá ligado? Fora isso, era alugando e pegando emprestado. A Platinews falou que a opção dela pra console dessa nova geração é um Wii U. Ela não sabe o que ela disse. Não faça isso, garota. Por favor. Não, a galera no momento, tá falando... a melhor biblioteca é do Wii U. Porque o Wii U tá aí tem um ano. Os outros dois tem... Já deu um mês, já tem 2 meses. Mas com uns 3-4 meses eles já passam já a biblioteca. É. Não, mas isso é verdade. Se você for olhar mesmo custo-benefício, o Wii U aqui tem... Tem alguém matando o teclado. É o Afro. Perdão. Afro, você digita numa máquina de escrever no teclado de computador, cara. Basicamente. Então, enfim. Se você ver, o Wii U realmente é o que mais tem jogo interessante no momento. Porque o resto tudo... Cara, PS4, Xbox One tá vendendo pra caralho, mas, tipo, não tem nada muito legal que a gente já não tenha visto sair por agora, não. O PS4, ele vendeu em um mês o que o Wii U levou um ano. Sim. Basicamente. Eu acho que foi um pouquinho menos, mas vai passar agora em fevereiro, já passa. Já não passou, não? Acho que ainda não. Não, acho que não. Muito pouco, não. O Marcelo Toba falou que o controle é uma merda, que é mais fraco que o do PS3 da Xbox. Do Wii U? Não é. Não, o controle não é ótimo. E não viaja. Os gráficos não são inferiores. Pera, do que a gente tá falando mesmo? Ele falou isso, do controle do Wii U é uma merda, que é mais fraco que o PS3 ou o Xbox. O controle é mais fraco. O controle, se você botar numa briga assim, ele perde. É assim, né? Se você tiver linha é de controle... E o mesmo cara falou também aqui que achou o Gus Lanzetta um puta de um babaca na Campus Party. Bom, mas ele que disse é o Marcelo, não precisa falar se tá o cara tô vendo assim. Um processo ali à distância. Não, foi o cara que disse ali, Marcelo BDA. Beleza, você botou aspas antes, né? Então tá de boa. Não, se assim falar do controle, cara, eu acho que o controle do Wii U, eu não sei sobre bateria, porque eu nunca joguei tanto tempo assim pra... Dizem que não dura nada. Quanto... Não, vocês não duram pra caralho o quê, velho? Os caras estavam aqui disse jogando... Que dura pra caralho, disse que dura. Ah, tá, dura, mas... mais que um Game Gear, né? Não dura, cara, é muito pouco. A galera tava jogando aqui, a gente ficou, tipo, umas 5 horas jogando, menos que 5 horas teve que botar o cabo. Foi umas 3 horas que durou, 3 horas e meia. Posso falar um negócio sobre isso? Eu não jogo mais que 5 horas seguido, cara. É que se assim, eu jogo 5 horas, não. É recorde. Não, mas, cara, 3 horas e meia, você tem que recarregar um controle que é essencial pra você jogar o videogame, é muito ridículo, tá ligado? Deixa eu te falar de uma coisa chamada PSP. Mas o Rings... Peraí, mas ele é um jogo portátil. É, é diferente. É, isso que eu vou falar, cara. O jogo, o negócio, tu joga em casa. Não é difícil tu pegar ele e ligar na tomada o controle pra recarregar, sabe? Você já viu o tamanho da minha pança? Você acha que não é fácil? Você acha que é fácil? Eu levantar e... Acabou o argumento. Não é. Não é fácil, mano. Não, é que aquela tela deve comer muita bateria mesmo. Uhum. Come, aqui, mano. Assim, o controle do Xbox eu... carrego ele tipo duas vezes em um ano, sei lá, é muito... dura demais assim, esse troço. Falar uma impressão minha, assim, que eu... desde que eu cheguei, tipo, eu tô aqui na Austrália, eu vim com meus videogames porque eu sou retardado, mas enfim... Isso, não explodiu nenhum não, conectando na tomada? Não, é 220 aí, não? Pois é, mas todos os videogames modernos hoje em dia já tem um próprio conversor dentro dele. Embora diga na fonte que é só uma tipo, como é que eu vou dizer? Que é só uma voltagem, na verdade ele é as duas. Então não Meu tem problema. Deus, a que ponto chegamos? Pois é. Mas enfim, eu tava aqui, desde que eu cheguei, eu tava jogando só Play 3 toda hora, assim. Eu te falar assim que quando eu liguei meu Wii U pra jogar, é, sei lá, eu devo ser fanboy mesmo, porque a sensação é totalmente diferente, sabe? É uma alegria, assim. Eu achei legal isso, eu gostei. Eu gostei muito, mas é só de você eu senti uma alegria, assim, eu acho que é o seu fã. Deve ser mesmo, porque tudo me agrada mais, sabe? Eu ligo o negócio e vejo até a tela toda bonitinha, toda a interface bonita, assim, eu... Ó. Vamos xingar aqui, vamos chamar de nintendista, mas a Nintendo tem uma identidade visual muito melhor do que as duas, eu acho. Dizem que antes do Afro receber o console dele, ele sonhou assim que ele tava jogando o próximo Zelda no Wii U, assim. Aí ele acordou de madrugada e teve poluição noturna, tá ligado? Com cueca tudo, cueca tudo manchado e tal. Ah, Hinks, chega. Meu Deus. Poluição noturna? Poluição noturna. Poluição noturna. É quando você goza de noite e... Você sabe como é, né? Mas né, acontece. Wii U. Então, a crise da Nintendo. Então, o Wii U existe, tá vendendo, né? Mal pra caralho. Tipo, muito pior que o GameCube tava. Tem, por enquanto. E. É, já tem um ano, cara. Você vai. Cara. Daqui a 3 anos, tá vendendo. Não, mas calma que vai melhorar. Pode melhorar, velho. O 3DS também vendeu mal pra caralho. Mas não durou tanto tempo assim o 3DS vendendo mal. Não, realmente, não durou, mas. Mas vamos ver, eles estão com estratégia aí pra então, melhorar a situação. Exatamente. Se não vender mais, pelo menos a livraria de jogos vai melhorar. Exatamente, o negócio é o seguinte, a resposta, o 3DS teve a mesma conversa que teve o Wii U, a galera falou assim, ó, tá uma merda, vai falir a Nintendo, que portátil lixo e tal. Aí, a resposta da Nintendo pro 3DS foi imediata, do final daquele ano já tinha jogo bom pro 3DS. Entendeu? O bagulho foi falado no E3, em dezembro já tinha anunciado jogos, e por mais que não lançasse, e daí um ano depois, já tinha uma biblioteca que hoje em dia tá fantástica, tá ligado? O Wii U, tipo, reclamaram, passou 6 meses, não resolveram, passou um ano, não resolveu, e agora a gente tá esperando mais 6 meses aí pra ver se resolve, entendeu? O bagulho tem uma coisa, o 3DS, eu lembro que no começo ele vendia mal mesmo, mas ele deu uma guinada muito forte quando a Nintendo deu um corte filha da mãe de preço. Sim. Eu acho que eles diminuíram tipo $80 ou algo assim, não era? É, não, foi muito grande o corte. Tanto que eu consigo jogar meu Fire Emblem de GameCube no 3DS por causa desse corte de preço. Exatamente, a galera que tinha comprado primeiro recebeu o negócio do ambassador. Se você ver, foi tipo 40% de desconto da noite pro dia. Foi uma medida no qual eles viram, cara, a gente tem que deslanchar essa parada aqui, que não adianta a gente ficar mantendo o negócio que não vai estar saindo das prateleiras. Depois que eles fizeram isso, o negócio começou a vender mais, teve mais interesse, e a partir daí que ele começou a... parou de engatinhar e começou a correr. Mas assim, eu acho que mesmo no pior mês do 3DS, ele ainda tava melhor que o Wii U, tá? Cara, é completamente diferente. Ó, é completamente diferente quando você olha qual é o campo que o 3DS tava participando. Sim, sim. 3DS tava, além de mobile, que se a gente trazer aqui fica uma coisa mais confusa ainda, era 3DS e Vita. O Vita, não, mesmo, acho que melhorando agora, não sei como é que tá, não tava tendo o mesmo impacto com o negócio do modelo portátil. Quando o 3DS fez isso, ele conseguiu se destacar pra realmente virar o sistema portátil de escolha pra quem queria um videogame portátil. Quando você pega o Wii U, eles não estão nem podendo diminuir o preço por causa dos custos do sistema, que eles já estão perdendo dinheiro. E você tem o PS4 e o Xbox One que acabaram de sair e venderam baseado apenas no hype, praticamente. É. Então, é uma situação meio desesperadora pra Nintendo. Não é meio, é bastante. É isso, entende? Eu acho que o Wii U teve esse primeiro ano que eles deviam ter se consolidado, eles deviam ter dado investimento pra caralho mesmo. Financiado feito cu, mano, como eles fizeram com o GameCube. Era tipo exclusivo pra lá, exclusivo pra cá, contrato aqui, contrato ali. Eles foram no esquema. Mas não adiantou nada no caso não, do GameCube. Eu acho que. No GameCube não adiantou nada. No fundo, eles estão fazendo a mesma coisa, só que não deu tempo de ver ainda. Uhum. Porque jogo demora pra ser feito. E a própria Miyamoto admitiu que eles subestimaram o trabalho que dá pra fazer um jogo HD. Sim. Sim, que é uma bosta de argumento, mas realmente é um argumento verdadeiro. Todo problema do Wii U com a Nintendo, da Nintendo com o Wii U é a arrogância deles. Eles foram arrogantes de achar que seria fácil passar pra HD e de que todas as vendas do Wii passariam pro Wii U. Nenhuma dessas coisas foi verdade. Uhum. Vai falar mais alguma coisa? Eu acho que agora é a hora deles começarem a sair a louca, sabe? Porque, olha só, até 2014 vai estar meio que pecando, porque o que, que vai sair agora? Vai ser o Donkey Kong, beleza? E deu, e até maio, Mario Kart não tem nada até o Mario Kart. Caralho. Sim, cancelaram o... Estão cancelando uma porrada de coisa pro Wii U, cancelaram o DLC do Batman, até isso. Nintendo teve que reembolsar todo mundo. Isso. Teve uma adesão, não foi a Nintendo, foi a Warner Brothers que teve que reembolsar as pessoas. Não, foi a Nintendo. O e-mail era da Nintendo. Como assim? Eles devem ter ficado só de, tipo, poucos personagens. Ah, não sei. Pode isso. Ser, realmente. Porque não faz sentido. Se é a publisher que coloca aquilo ali à venda e cobra o negócio, não tem por que a Nintendo que ter reembolsado. Mas até onde eu sei, a adesão foi muito baixa. Então, realmente não foi o tipo de coisa que saiu muito caro assim. É só notícia que fica mais feio pra empresa do que qualquer coisa. Que educado, assim. Vocês lembram que o 3DS, quando ele saiu, deu aquela merda toda, e agora em 2013 a gente viu muito jogo pro 3DS. Uhum. Eu acho que no Wii U vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que a Nintendo tá lá desesperada aqui mesmo. Então, não tá vendendo nada. O negócio... Eles estão começando a fazer jogo agora, hein? Esse ano deve sair uma porrada de jogo pro Wii. Sabe o negócio que eu acho que é foda? Lá no final do ano, não agora. Então, mas sabe o que eu acho que é foda? Eu acho assim, é meio impossível a Nintendo... Eu acho que a Nintendo não anuncia porque eles não querem cair na cagada do Smash Bros. Que foi anunciado várias vezes já e, tipo, sabe? A galera fica querendo saber mais informação e não tem. E não chega logo data de lançamento, tá ligado? Mas, cara, é meio impossível eles não estarem fazendo um monte de jogo. Pelo fato de... Se você olhar... Deixa eu concluir. Se você olhar... Não, vou te interromper. Se você incluir... Se você olhar o que eu postei lá hoje, lá no chat do Games Foda, que o Nelson passou um vídeo pra gente, e no vídeo tinha uma informação que é a seguinte... Tá certo que em janeiro não tem muito jogo pra ser vendido, mas o jogo que mais foi vendido em janeiro até agora é o Kirby, que lançou só no Japão, e ele tem, globalmente, ele tem o dobro de vendas do segundo jogo na lista, que, se não me engano, qual que é, Tula? Era o... Eu não lembro qual que é, acho que é o Call of Duty. Mas, cara, tem o dobro. Você tem noção? Um jogo que só tá sendo vendido no Japão, que é da Nintendo, First Party, ele tem o dobro de vendas globais do segundo jogo na lista que vende em todo lugar do mundo. Então, tipo, cara, é muita coisa isso. E a Nintendo sabe, obviamente, que quando eles lançam o jogo é essa caralhada de venda. E ele sabe que pode ser a salvação. Então eu duvido que eles não estejam fazendo uma cacetada de jogo, que nem o Tuba falou. Eu só acho que não é de agora que eles estão fazendo. Eles já devem ter muita coisa não, na manga. Não, tem tempo que eles estão fazendo. Inclusive, eles não estão só eles fazendo. Eles estão usando aquela estratégia do GameCube. Eles viram que third party não vai ajudar eles, porque estão todo mundo cagando, e estão fazendo coisa tipo Zelda, Musou. Como é que eu não vou jogar? Fire Emblem versus Mega Team. Não tem notícia, né? Eles não anunciaram. Mas assim, ó. Não, vai o Afro, depois eu continuo. Tá, não, eu tava querendo falar um negócio. Mas eu esqueci, vai, Rod. Eles não anunciaram. É porque saiu tanta notícia agora por esses dias, eu não dei olhada em tudo. Mas eu lembro que a galera inventava tanta coisa, depois que teve aquela conferência, o Direct, ou não sei o que eles falaram das coisas do futuro. Eles não anunciaram alguma coisa tipo de procurar contratos, não, de procurar parcerias com outros desenvolvedores, tipo passar as propriedades intelectuais para outros para poder agilizar esses processos? Pra falar depois, acho. Tá certo. Então, eles estão passando. Viram que ninguém vai fazer jogo pro Wii U próprio, então estão distribuindo personagem pra galera, fazendo parceria e estão correndo com o que dá pra lançar imediato. Tipo aquele Wii Sports que saiu pro Wii U, foi meio que na correria. Eles viram o que tem fácil de portar aqui. Ah, tem o Wind Waker e o Wii Sports. Faz essa porra aí. Fizeram aquele Nintendo Remix do nada, foi anunciado, lançado no mesmo dia. Eles estão correndo pra aumentar a ludoteca do Wii U. Sim, e eu lembrei agora que eu falei no podcast de previsões de 2014 que ninguém acreditou em mim, a porra do jogo do Miyamoto, e confirmaram que ele tá fazendo um jogo novo, IP novo, que é pra usar o Gamepad no Wii U. Então, eles estão fazendo um monte de coisa, só que assim, até E3 a gente não vai saber de porra nenhuma. Ou talvez saia um direct, sabe? Mas mesmo assim, eles estão meio que segurando as informações ainda. Uma coisa que eu acho. Mas aí eu. Só um minuto. Um negócio que eu acho meio sacanagem. A Nintendo teve a decisão de sair da E3. Não fazer mais o. Sair da E3 no caso de não fazer mais a conferência antes do bagulho. Só que aí eles vão ficar guardando tudo pra E3, cara, não faz sentido nenhum, tá ligado? É, a ideia deles não era poder lançar as coisas assim a quando eles quisessem fora da E3 e ter o mesmo impacto do que uma E3. Que até às vezes acontece, mas tipo. Se eles forem ficar guardando tudo pra E3, é meio lixo, né, cara? Não, é que assim, Rick, quando sai na E3, tá vendo jogar. É uma situação completamente diferente. Olha essa moto, segura essa moto. Eu que coloquei aqui o ave. Algum vizinho FDP aqui. Eu coloquei aqui. Não, não foi a vizinha, não. Eu coloquei aqui o sonzinho da moto só pra vocês curtirem. Pode continuar, né? Teve uma música triste agora não, aqui. Não, você tava falando. Não, eu terminei o Afro agora. Falando que na E3 eles lançam demo jogável e tudo mais, é uma situação completamente diferente. Eu não duvido que saiam mais informações pelos directs mesmo, mas por enquanto, foi o que eles falaram naquela conferência com investidores, né? Que vai, espere a E3 aí que a gente vai lançar mais informação. Então, mas ano passado eles não tiveram uma conferência pro público, mas eles tiveram o Direct D3 que teve um impacto, pô. Que teve eles tiveram uma conferência lá dentro pro jornalistas. Na verdade, não teve nada novo. Eles mostraram pela primeira vez o Mario 3D, o Mario Kart e os Smash Bros. Sabe o que eu acho que é? Mostraram Bayonetta. Mostraram Bayonetta. Deixa eu falar. Verdade. Sabe qual é uma coisa que eu acho que é... A própria Nintendo, se não me engano, o Iwata, ou sei lá quem porra foi, admitiu que eles estão out of touch. Eles estão meio desligados de como estão funcionando as coisas ultimamente no mercado. Eu não lembro de ter dito isso. Não falaram isso? Assim. Cara, a Nintendo falou tudo. Falou que o Iwata, sei lá, dorme de calcinha rosa. Falou tudo quanto é coisa ultimamente nesses dias. Eu não sei mais o que é verdade e o que não é. Mas uma coisa que eu sinto que a empresa peca muito em realmente não estar ligada em como funciona é a ausência de hype. A Nintendo costuma muito achar que... Não sei qual é o departamento de marketing maluco deles. Que eles acham que a galera vai estar tanto só comprando o sistema deles porque se chama Nintendo ou porque se chama Wii, como foi o negócio. Como eles ficam deixando de botar novas informações e fazer hype mesmo. Porque hoje em dia esse negócio de público gamer é uma galera que gosta de hype. É uma galera que gosta de ouvir a notícia. mesmo que seja aquela coisa como foi do Xbox One, que tipo, Halo 4 e Fable 2, essas franquias que eu pessoalmente não aguento mais ver. Tô cansado de ver mesma coisa. Mas a Nintendo tinha que aprender a tipo, pegar, se vai fazer um jogo novo, se vai fazer um jogo antigo, releitura, o que é que seja, mostrar mais pra galera e não falar, tipo, esse jogo tá lançando semana que vem, entende? Criar mais a cultura do hype mesmo, pra fazer a galera que já tem o console ficar ansioso pra algum jogo. Ao invés de pegar, lançar um negócio do nada e, tipo, esperar que a galera caia em massa. É uma coisa que mudou muito nos negócios hoje em dia, na forma de você fazer marketing de um jogo, e a empresa tá incrivelmente atrasada nisso. Tipo, deixa eu... A minha opinião é assim, ó. Antes a Nintendo fazia muito isso, mas eu não duvido que seja uma política até do Miyamoto, porque passou de um tempo pra cá, porque antigamente a Nintendo falava assim, ó, esse jogo vai sair, aí demorava 3 anos pra porra do jogo sair, sabe? Eles aí fizeram isso com o Twilight Princess, deu muito certo num esquema tá, mercado lógico. Mas é que da época do GameCube, do Wii pra cá, eles preferem tipo ter o jogo mais concreto, mais pronto pra tipo, ah, vai sair daqui um mês. Porque, sei lá, tipo, na época do Ocarina, o louco do Miyamoto lá faz qualquer merda e passa 3 anos polindo o jogo. Eles não têm controle sobre isso. Então, eu acho que preferir falar mais perto da data, sabe? É que mesmo eles não estão vendo que isso tá dando merda, porra. Entende? É, mesmo você também mostrando. Se você pegar a primeira foto de Zelda 64, é um negócio ridículo, cara. Não parece nada com o jogo final. Qualquer Zelda, as primeiras imagens que eles mostram, nada parecido. Já sabe que o do Wii U também não vai ter nada a ver com aquele trailer que a gente viu da aranha. Eu aposto isso. Não, com certeza não vai ter. Não, cara, não. Mas é irônico justamente porque isso fazia a galera que tinha comprado o console ficar ansiosa pelos jogos, mesmo que tenha mudado tudo. Se você pegar BioShock Infinite, que levou acho que 4 anos pra ficar pronto, você vê os trailers antigos, não parece nada do mesmo jogo. Mas a galera pelo menos já tinha noção de que o jogo existia, tava ansiosa pelo jogo. E você vai aumentando aí o boca a boca, de qualquer modo. Eu não sei se foi de propósito pra gerar hype, esse jogo realmente atrasou pra caralho. O BioShock acho que atrasou pra caralho. E outra coisa, ninguém comprou um Play 3 ou um 360 ou deu um upgrade no PC porque lançou o trailer do BioShock, cara. Isso é verdade. Assim, não, como não, se... não, acho mas que não. Gera cara, mais expectativa. Pode gerar, mas eu acho assim, vai gerar uma expectativa gigantesca se amanhã os caras chegarem e falarem assim, ó, vai ter o Zelda novo. O nome do Zelda novo é The Legend of Zelda e o Chocolate Misterioso. E tipo, beleza, cara. Você já... tá com fome, né? Não tô. Lançar o bagulho assim, o nome, tá ligado? Logo, e não mostrar nenhuma foto do bagulho. Isso vai gerar um hype fodido. Só que eu duvido que pessoas vão comprar o Wii U esperando o jogo, tá ligado? Vai ficar esperando o bagulho. Eu acho que isso geraria um hype só entre quem já é entendido. Quem é de fora não ia saber desse negócio. Mas não é isso que eles querem, sabe? Não é assim, eu vou te dar dois mas exemplos. Mas isso é estúpido. Não é, cara. Deixa eu te dar dois exemplos do porquê que a Nintendo tá meio traumatizada com isso. Manda. Um é aquela porra daquele teste demo de GameCube do Zelda, do Link e do Ganon lutando. Quando eles lançaram o Wind Waker, mostraram o Wind Waker, a repercussão foi horrível. Cara, eu tenho noção que minha nota queria chorar na hora, porque a galera tava todo mundo odiando a porra do jogo. E o Noraka, tu era tu princeso. Foi um negócio horrível, tipo, não, tô falando do Wind Waker, não Twilight. Tô ligado, eu só lembro daquele negócio que a galera fala que depois que mostra outro jogo eles não gostam do anterior, etc. Então eu acho que eles estão querendo evitar isso. E agora esse negócio de só lançar o nome do jogo pro console, pra pessoa comprar o console. Cara, falando com todo mundo que comprou um 3DS por causa do Mega Man Legends 3. O jogo simplesmente pode deixar de existir. Entendo. Não, cara, mas isso... Ficar mostrando o jogo, assim, ao longo do tempo ajuda pra caralho. Isso, não, com certeza. Isso aí. Eu acho que, pessoalmente, eu não vejo porque eles não deviam fazer isso de mostrar mais do jogo. Porque se você cria expectativa e faz mais gente ouvir sobre o jogo... Vamos lembrar de coisas tipo Twilight Princess, se eu não me engano, vendeu muito bem, somando os dois consoles. E outro que teve hype pra caralho foi Smash Bros. Brawl. Porque muita gente já tinha o Wii, muita gente ia poder jogar. Os caras faziam aquele negócio de update 3 da manhã, e entre a comunidade mesmo... Sim, mas a diferença é que não, o Wii U todo mundo é tinha. O Wii todo mundo tinha, o Wii U o hype do Smash pouca Bros. Gente tem. É muito menor. Exatamente. Não, mas tá lá não. O site com screenshots do dia. Esse negócio de criar hype é bom pra empresa, cara. E um negócio que eu não entendo, tá, eu sei que deve ser puta difícil você polir o bagulho, mas a maior dificuldade que você tem em jogo de luta é balancear. balanceamento é o mais foda, porque o bagulho é profissional, a galera encara como profissional, vai ter um monte de gente jogando profissionalmente, e é muito difícil você balancear. Por isso que Street Fighter, por exemplo, lança várias versões, não é só por causa de cash grab também. Mas... Não só. É, mas o que eu não entendo é um jogo como Smash Bros, por que que os caras não falam assim, puta, vai ter todos os personagens da Nintendo agora, cara, vai ter o Luigi, vai ter, sabe... Vai ter todo mundo, cara. Porque alguma coisa vai pecar, Rinks. Que é Nintendo. Não vai pecar, velho. Não vai pecar, claro, imagina. Vai, cara, você lança um monte, a galera vai começar a se masturbar só de escutar o nome da galera, tá ligado? Mas Rinks, quantos personagens do Brawl tem? Tipo, 40. Isso já é personagem pra caralho. Vai ter 100 não personagens agora. Rinks, deixa eu falar. Caralho, lembra nos Cool Girls que eles queriam $300 mil pra colocar dois personagens no jogo? É, isso que eu tô falando. Não é assim, só iPhone e tudo. Não, peraí, vocês estão comparando uma empresa desenvolvedora independente com a Nintendo, que já tem todos os modelos dos personagens principais deles prontos. Não tem, cara. Ah, tem, a maioria tem, cara. Você vai vir falar que os caras não têm uma biblioteca, velho. Ah, vai tomar nos seus cu, velho. Rinks, não fala merda, pelo amor não, de Deus, velho. Todos sério. Os modelos de Smash são refeitos por Smash. Você acha que foi refeito? Você acha que foi refeito do. Foi refeito do zero. Eles fizeram do zero, não se baseou em nada. Fez do zero. Não, do zero, mas, cara, tem bastante trabalho pra fazer. Cara, eles pegam. Se não ficar aquela bosta, peraí, mas. Se não fica aquela bosta do PlayStation All-Star Battles, que eles simplesmente jogaram exatamente. Os modelos ali, cara. Exatamente, tá, isso tá, que tá o Alfa falou. Tá errado achar que é simplesmente pegar a biblioteca de modelos e tocar ali. Não, é negativo. Não, eu sei que tem um trabalho, obviamente tem um trabalho, mas eu acho que é muito menor pra uma empresa do tamanho da Nintendo. E eles com certeza têm a biblioteca de todas as modelagens 3D deles, com certeza. E resolução muito mais alta do que cabe num console, porque deve ser em um computador fudido. Tá, mas e balancear essa porra toda? Não vai balancear, joga lá e faz. Foda-se, tá ligado? O personagem mas, dá um. O personagem aperta o B. O Dragon Ball, sério, fala pra mim, já jogou o Budokai Tenkaichi? Não, não gosto de Dragon Ball. Tá, tem personagem pra caralho. Por quê? Porque todos os personagens têm basicamente o mesmo golpe. Tem personagem que tem tipo um golpe. Cara, alguma coisa vai pecar se tu botar muito personagem. Não tem discussão, cara. Alguém vai ter que fazer esse trabalho e algum recurso vai ser alocado pra fazer aquilo. É simples. A qualidade vai decair por causa da quantidade. Será que quem tá fazendo o Smash Bros. 9 é a Namco também? Porque a Nintendo não tinha. A Namco tá ajudando. Eu acho que não. O time de desenvolvimento é da Namco. Eu acho que o pessoal não quer trabalhar. Essa é a verdade, não quer trabalhar. Muito fácil fazer, não quer trabalhar. Todo um bando de vagabundo. A Namco tá fazendo, o Sakurai tá lá supervisionando, mas é a Namco, é a equipe do Tekken, né? Do Soul Calibur, sei lá. Cara, não sei, mas eu sei que o Sakurai tem mais poderização do que eles. O diretor de arte é o cara do Soul Calibur, você disse. O mesmo diretor de arte do Soul Calibur. Sério? Nossa, vai ter Pete Peitudo, então. O resto eu não sei, se ele tiver. Cara, mas eu não acho que seja Sakurai, coisa de... O Sakurai, não tem condição de fazer, passa pra Namco. Não acho que seja coisa de, tipo, preguiça ou incompetência dos caras de tá demorando pra fazer. Eu acho que o problema foi eles não terem feito planejamento antes. Porque esse é o tipo de jogo que eles devia ter sido lançado ainda no primeiro ano do console, entende? É que o Sakurai, ele trabalha na velocidade dele, isso é normal. Tipo, ele saiu da Nintendo porque a galera espera que ele esteja trabalhando toda hora. Mas ele simplesmente faz na velocidade que ele quer. Cara, o Melee ele fez em 11 meses, cara. Melee... se você ler história de desenvolvimento, os caras se matavam, era tipo 7 dias por semana. Ele não passou de maluco, porque tinha que sair em 2001. E aí por que tu acha que ele saiu da Nintendo depois que fez o Caribbean Ride? Por que tu acha que o Brawl demorou tanto tempo pra sair? Pô, por isso, né? Mas ele ainda fez o... Ah, ele tava fazendo Kid Icarus. E o Kid Icarus demorou pra caramba, ele foi fazendo a velocidade dele. É isso. Eu acho que... Não sei, eu acho que pela parte da empresa da Nintendo mesmo, ela devia ter mexido um pouco mais os pauzinhos pra ter um planejamento, pra já ter uma estrutura eu própria, pra quando estivesse Nintendo... lançando o console, já estivesse mais próximo. Eu acho que a Nintendo, ela achou que o Mario, que saiu no início lá, ia vender muito mais. O Nintendo Land e o Mario iam fazer muito mais sucesso que fizeram. O Wii como um todo, né? O Wii como um todo. Porque aqueles jogos são jogos bons, mas não são, tipo, não é um must-buy, assim. Sabe, não vende console, infelizmente. Cara, mas voltando ao assunto, só imagina a Malon no Super Smash Brothers. Ela summonando a Epona, jogando umas galinhas em você, ia ser muito louco. Cara. É, ainda bem que você não tá lá trabalhando pra Nintendo, eu fico muito feliz por isso. Você deveria ficar triste, cara, que eu ia colocar todos os seus personagens favoritos no meu jogo. Eu ia dar um ligar pra você e falar assim: Afro, pode falar os personagens que você quer que eu boto lá, cara. Amanhã eu tô colocando. Eu vou copiar e colar diretamente dos jogos que eles vieram. Ia ser beleza isso aí. Falando tá, em jogos então, que fizeram isso, né? Vale lembrar que o Marvel vs. Capcom 2 é basicamente isso. Uma caralhada de personagens foram copiados e colados os sprites exatamente do jogo que eles vieram. E é da hora. E é um lixo. Não, é um lixo. Não, venha falar mal de Marvel vs. Capcom 2. Eu te bando aqui, cara. Marvel vs. Capcom 2 é fantástico. Os sprites são tosqueiros. Os sprites são tosqueiros, mas o jogo é porra. Tem sprite que tá esticado. Tem. Cara, visualmente é bizarro. É assim que você faz um jogo que nem macho, tá ligado? Fica fazendo retoque na arte, o caralho, eu vou esticar isso aqui no pente, filho da puta. É isso aí. O pessoal pediu o ratinho, vou botar. Deixa o Tugu falar. Então, o Iwata, ele anunciou que ele cortou o salário dele no meio. E de todo mundo lá, né? Cortando o salário de 30% de toda a diretoria. E a última vez que ele fez isso, lançou o 3S deslanchou, só que sim, tem uma diferença. O Iwata falou que não vai cortar o preço do Wii U, sabe-se Deus por quê, e aí eu acho que vai complicar um pouco mais a situação. Então, o Iwata disse que ele tem fé no Wii U, porque ele acha que um jogo pode fazer a diferença. Eu concordo com isso, que um jogo pode fazer a diferença, só que eu acho que do jeito que eles estão levando a coisa, não tem como esse jogo sair. Porque eles estão só refazendo o jogo velho, reaproveitando a franquia, e eles não têm pare pra fazer isso pra eles. Então, posso dizer em coisa nova pra isso acontecer. Inclusive, falar um negócio preocupante aqui que eu li, o Miyamoto falou... eu li uma entrevista hoje mesmo, que o Miyamoto falou que eles acham que eles lançaram... first party suficiente no Wii U. E já tinha Nintendo Land, que já tinha Mario 3D World, tinha Pikmin, não sei o que, acho que eles já fizeram o trabalho deles. Então tem que ver isso aí. Tem que ver. Esse velho tá chapado, cara. Esse velho tá chapado. Não sabe o que ele tá falando, cara. Eu acho que o Wii U só vai pra frente com um jogo novo, realmente novo. Sim. Você acha que se lançar um Zelda novo não vai adiantar nada? Porra, quem vai comprar o Zelda novo vai ser quem já tem a porra do Wii. Ah, mas se lançar um Zelda novo, tipo IGN, GameStop, GameSpot 10 de 10, não, não Polygon mas, 11 de 10, aí a galerinha... Não vende mais jogo assim. Cara, eu acho... Ah, não vende jogo assim? Cara, lógico que vende jogo assim, velho. Eu acho que a prova de fogo, na verdade, isso, eu discordo de tu, Tuba. Eu acho que Zelda é o tipo de jogo que faria a galera comprar o console, sim. Então, ainda exatamente. Mais que quando ele sair, querendo, mesmo que a Nintendo não corte o preço, vai estar em liquidação em tudo quanto é canto. Então, eu concordo, Rod, porque pelo fato do que é super diferente o 3D World. 3D World é um jogo que você olha a foto, é plataformer, tá ligado? Não é tipo... A galera sabe o que esperar daquele jogo. Tipo, você não precisa comprar o console pra você jogar. Agora, um Zelda é sempre uma experiência que você tem que jogar pra você entender exatamente o que rola ali, entendeu? E eu acho que a galera vai ficar curiosa. Porra, até os sonistas vai comprar, velho. Certeza. Eu acho que quando você lançar... Smash Bros, Mario Kart tem um poder de venda forte mesmo. Smash Bros e Zelda, se não deslanchar depois disso, não tem mais o que fazer. Eu acho que não adianta não. Eu acho que não é bem assim. Se tem alguma coisa que adiantaria, é isso. Se tem alguma coisa que adiantaria, é isso. Tem alguma outra coisa que adiantaria além disso? Mano, eu não sei o que é. Dentro da empresa, do que eles fazem, não faço ideia. É assim, ó, eu acho que não adianta a Nintendo ficar lançando assim, jogo perdido. Ah, aqui lançou Mario Kart, Zelda, aqui lançou não sei o que, porra, antes lançou o que a gente tá fazendo de errado. Ela tem que ter, como é que eu vou dizer, ela tem que ter um movimento, tem que ter uma constante, sabe? Ela Ela tem que pegar e entrar no trampo, não adianta ela ficar lançando, freando. Entende? O 3DS. Mas é que jogo foi demora, porque. Cara. Eu sei que demora, mas o 3DS conseguiu isso. Mais ou menos, o 3DS conseguiu porque tem jogo de third party saindo pra ele ainda. Mas não tinha na época. Tem uma grande diferença, você. Barulho do caralho, é isso. Tem uma grande diferença se você pegar um negócio mesmo como 3DS, que pra desenvolvimento portátil, obviamente, você vai ter menos gente, você vai gastar menos dinheiro e vai levar menos tempo pra texturizar, pra fazer as coisas todas. Eu acho que, inclusive, uma coisa que a Nintendo reconhecer que Zelda, por exemplo, é uma das franquias grandes deles que vai gerar interesse é ele ter anunciado esse tal de Hyrule Warriors. E, cara, é um Zelda Musou. Pra mim, é a coisa mais errada do universo. Mas vai fazer... desculpa aí, Afro. Eu acho Musou, cara... Entende? Se você jogar desligando o cérebro, só tipo, sair batendo papapá, em co-op, tá legal, mas como jogo mesmo, eu acho tecnicamente uma tosqueira. Não, beleza, eu aceito sua opinião, mas. É isso, tá errado, mas eu aceito. É mindless total mesmo. Mas, tipo, eles souberam que se você bota Zelda atrelada num negócio desse, vai gerar mais interesse, entende? Senão eles nem tinham feito isso. Eu tô falando aqui no Twitter que se lançar um Zelda, compra em 3 segundos um ídolo. Mas eu acho que é minoria isso, ainda acho que... Dá pra fazer não mais sei. Do que só um Zelda. O que você acha que dá pra fazer mais? Não, mais seria um jogo novo que realmente usa o controle, que realmente impressiona as pessoas e deixa elas curiosas pra jogar. Como foi o Sports. Uhum. Como foi Nintendogs. Realmente, foi, sei lá, Halo. Jogos que o cara ouvia falar, putz, eu tenho que ver como é que é esse negócio aí. Eu acho que Zelda não desperta mais esse interesse no pessoal que... Não, já não tem um Wii U, já não é fã da Nintendo. Concordo. Então, mas sabe um negócio que eu acho que é da hora? Metroid eu acho uma boa franquia pra isso. Porque eles já reinventaram Metroid em primeira pessoa. Daí, tipo, eles tentaram fazer aquele Metroid lá lixo lá, que não deu certo. Mas dá pra tentar fazer um Metroid que usasse as funcionalidades do controle... E tipo, sabe, fosse bom. Metroid seria sensacional pra porque isso. Porque Metroid é uma franquia que se reinventa mais do que as outras, assim, com. Não, como que eu posso dizer? Com sucesso, entendeu? Porque, por exemplo, Star Fox tentou se reinventar e foi um lixo total aquela bosta lá do GameCube. Não, mas aquilo foi cagada da Rare. A Rare já tava cagando em tudo. Mas a Nintendo deixou, né, amigo? Esse é o problema. Eles deveriam ter falado não. Não, deixa não, não foi nem que ela deixou. A Nintendo pediu. Minha moto pediu o apoio e o Fox aí nessa porra desse jogo. Nossa senhora, cara. Lembrei agora da história. Foi pior ainda. É verdade, ele chamava Dinosaur Land o jogo, né? Dinosaur Planet, isso, nossa, verdade. Foi pior ainda. É o mesmo jogo, só que botaram o Fox lá no meio. Nossa. O Star Fox original foi uma coisa assim, não sei se você sabe. Ele ia ser um jogo de nave normal, assim, sei lá, pessoas atirando em pessoas. Aí um dia o Miyamoto parece que olhou aquele jogo e falou, não, é uma raposa aí. Então, legal, uma coisa que eu acho que... E aí outra coisa que eu acho que realmente daria certo, mas não mudando o conceito, lançando exatamente igual com outras fases, assim como Zelda, é um Star Fox. Fazer um Star Fox igual do 64, de qualidade, com fases novas e sabe, usando o controle também legal, assim, é o bagulho do caralho. Tipo, apareceu o Pepe falando na tela do controle, assim, tá ligado? As comunicações tudo no controle. Dá pra você dar ordem pros carinha no controle, assim, ó. Porra, como não, velho? O bagulho ia ser tão louco que eu ia vender meu Wii U e comprar outro. Esse é o tipo de coisa que eu imaginava que já devia ter sido anunciado a essa altura. Mas, velho, olha só. Tu, Rod e Hinks, isso seria massa pra vocês. Vocês curtem os jogos, vocês já gostam. Cara, não vai atrair... Eu adoro esses jogos, adoraria que vocês fizessem isso também, mas não ia atrair ninguém de fora. Cara, não ia atrair o cara que tá lá jogando, retogando o Play 4 dele. Porra, Star Fox, nem acho tanto assim. Não vou comprar a porra do Wii U. E ele não vai. Simples. Sabe como que você atrai as pessoas? Por exemplo, assim, se eles lançassem um Earthbound hoje, não ia atrair ninguém. Por quê? Porque a galera não conhece Earthbound. Mas aí a Nintendo lançou a porra do Earthbound no VC e ficou o jogo mais vendido daquele mês no... Tanto do 3DS quanto do Wii U, foi o jogo mais vendido. Aquela loja lá conta tudo, né? A eShop conta tudo. Ah, tá, entendi. Você que tava falando que tinha a versão pra 3DS. Não. O Earthbound, ele foi naquele mês, ele foi o jogo mais vendido de tudo, da eShop, entendeu? E, cara, é um marrom de 99, tá ligado? Então, porra, é, 99, você cata... 94. É 94, 94 é pior ainda, né? Tá, desculpa. É... Então, o que é o eu ponto? Eu acho que é mais um reflexo de como o pessoal do Yu tava na seca, assim, nada pra jogar, do que eu... Pô, cara, não, tudo bem. Não deve ser um número tão expressivo assim também, eu concordo. Mas o que eu falo ninguém é o seguinte... Ninguém comprou o Wii U pra jogar Earthbound. Você faz... Uma galerinha muito pequena comprou. Earthbound, aliás, eu tenho certeza que Earthbound era planejado pra sair no Virtual Console do Wii. Tanto que tinha demo até no Smash Bros. Brawl, e acabou Japão, nunca saindo. Não saiu no Japão, pode procurar. Ele tava pra sair, mas não saiu mesmo. Esse aí foi a cara do jogo que eles guardaram pra lançar quando estivesse no Wii U. Porque, deixa eu mostrar assim minha perspectiva. Você falou que você acha que não faria a menor diferença um Star Fox ou tipo um F-Zero, acredito que você botaria no mesmo. Pelo fato de que quem gosta da Nintendo já comprou o console, né? Você acha que não faria tanta diferença de alcançar o público de fora, né? Ah, acho que não. Eu acho que a Nintendo já tem esse problema tem muito tempo, desde a época do GameCube. Que quem carregou o GameCube nas costas era a galera que já gostava de jogo da Nintendo. Então... Eu gosto do jogo da Nintendo e eu não acho que o Wii U vale a pena. Mas então, eu... Cara, mas se tivesse alguma coisa tipo um Star Fox, tipo um F-Zero, eu posso dizer que eu pensaria duas vezes. Eu posso dizer que se chegasse aqui no Brasil a um preço legal, eu poderia pensar em pegar assim. Nem que fosse pra mim. Beleza, depois. Aí o Wii U ia chegar no nível do GameCube. Não é o que eles querem, cara. Eles já estavam nervosos com o GameCube e eles não querem de novo. Cara, é mas eles não vão... Eles é lógica vão chegar... simples. Então, mas eles não vão chegar num nível pior do que o do GameCube. Qual mas, é a Roger, qual é a porra? Roger, tu tá querendo... De novo, tá querendo console pra ti. Eles não querem fazer o console pra ti. Eles querem fazer um jogo console que vende. Pra quem eles estão fazendo esse console então, cara? Porque não é pra ninguém. Essa é a grande pergunta, cara. É justamente isso. Porque nem a Nintendo questionava desde o começo. Pra que eles estão fazendo essa porra, cara? Porque não tá curte a Nintendo mesmo. Não tá preenchendo nenhuma lacuna, entende? Tá um console masturbatório. Só um momento, o maluco aqui falou o seguinte, que saiu na GameSpot uma declaração que o Iata... Iata. Desculpa, gente. Ele culpa jogos como Dota 2 e o LoL, League of Legends, pela baixa venda do Wii U. Não, ele não falou isso. Ele tirou isso. O cara falou aqui que saiu na GameSpot essa declaração. O que então, ele falou mas é de qualquer free to play. Mas de qualquer forma, saca essa. Um MOBA da Nintendo, cara. Pronto, resolveu. Não, não falou isso não, cara. Resolvi. Não falou nada disso. Mas o Ata falou que catupiry. Não, mas eu acabei de resolver o problema da Nintendo. Faz um MOBA da Nintendo, cara. Acabou. MOBA da Nintendo. Todos os personagens. Falou... Eu vou de Mario AP no meio, cara. E aí, você vai jogar o MOBA. Luigi ADC. Até que no Gamepad funcionaria. Não, funciona. Cara, funciona. Você joga aquelas merda que a EA fez lá, tipo, do Senhor dos Anéis lá. Dá pra você jogar no. Dá pra você fazer um mob no controle. O problema é você se empenhar e fazer um jogo bom, né? Agora. Sabe qual é a parada de MOBA? Que a galera joga porque é de graça. Ah, mas bota de graça você... e vende roupa, vende personagem, igual é os caras fazem. Você não ia. Não. Ia ser interessante, ia fazer sucesso dentro do console, mas você não ia estar vendendo o console de fora pra galera com isso. É o fato de que o negócio é disponível no PC, é de graça, e até quem não quer pagar, quer jogar, que faz isso ter uma adesão tão grande, entende? Seria uma ideia interessante, mas, tipo, não faria diferença grande no console. Se o console já tivesse uma boa adesão e tivesse isso, seria um sucesso. Só, o que o Iwata falou foi que o modelo free-to-play tá machucando ele. Pô, então combate. É verdade. É verdade, é verdade. Mas eles estão fazendo. Eles estão planejando coisas free to play pros consoles. Eles já fazem isso há um tempo. Como é que vai dizer? Tá, o esportes de Wii U é quase free to play. O quê? Não é exatamente. Sim? Quase free to play. Mas você não paga o jogo. Ele tem um modelo bem diferente de negócio lá, mas. É mais ou menos. Tu baixa a demo do jogo, tu joga o jogo por não sei quantos dias, um mês. É um dos esportes, né, de graça. É, não é demo, desculpa, é o jogo inteiro. Tu joga o jogo inteiro por um mês de graça. Aí ou tu pode comprar os jogos inteiros, ou tu pode comprar, tipo, mais um passe pra mais um mês, entende? Por um preço menor. Sabia não. Nossa. É assim. Não, interessante. O Wii Fit é assim, tá de graça e depois de um mês você tem que comprar. Ah, é, o Wii Fit, se você comprar o pedômetro, é grátis, né? Isso. Se você comprar o pedômetro, é grátis. É, mas isso é diferente, é a mesma coisa do... essas coisas de banda eles sempre fizeram. O Wii Part de Wii U vem com controle grátis também. Não, mas agora é um nível muito maior, muito diferente. Não, agora eles faziam isso no Wii U. No Wii, no eles, Wii. Não, eles estão brincando, eles estão testando muito mais modelos de negócio agora do que eles estavam no Wii. No Wii não tem nada desse nível que você compra, que é de graça, e você pode comprar esporte separado, você pode alugar. Ah, não, isso não. O esporte não, no Wii U você pode alugar o esporte por um dia, não sei assim. É. É, por um dia também pode alugar, é verdade. Não é só um mês, pode ser por um dia só. Então é um sistema bem diferente que eles estão tentando aí pra combater, talvez, os free-to-play, mas... mas é, tipo... Então é isso aí. Bom, tem o lance do... Eles falaram lá, como o Rod disse, que eles querem abrir mais as licenças dele. Só que parece que eles querem abrir licença mais pra, tipo, desenho animado e... Mas não duvido que eles... Produtos em geral. Mas eu não sei, com o anúncio lá do Hyrule Warriors, eu não duvido que eles estejam, tipo, largando as... Porque, olha só, é a primeira vez que rola realmente, eu diria, um spin-off de Zelda. Não tem outro. E fora... eles podiam continuar fora usando aquela isso aí, de agora fazer outras training. Eu acho que eles deviam, já que eles não tem como fazer mais jogo, fazer como fizeram na época do GameCube, entregar e fizeram pra SEGA de novo. É, deram pra SEGA, os Mario Party eram Fox tudo da Bullseye. Eles falaram isso e falaram que eles estão abertos agora pra fusões e aquisições novas de empresas. É. Aí o pessoal já começou a especular aí que eles vão comprar Platinum e etc. Fala isso não, pelo amor de Deus. Não, fala gente, sim. Não fala, véio, por favor. Não, mas olha só, o Kamiya ia curtir pra caralho, velho. Não, é... não. Por uma perspectiva mercadológica da empresa, aí, eu não sei se ia ser uma boa vantagem, na verdade, porque o que a empresa tá fazendo pros consoles não vai vender muito. Não tá vendendo muito e não vai vender muito nem com o Bayonetta. Mas seria, a palavra nunca foi seria, de vender seria muito. Bom como... É isso, exatamente. Seria bom então, pra uma coisa então, interna, pra isso não faz mas... diferença, velho. Eu acho que, economicamente falando, seria bom pra Nintendo e pra Platino, porque eles não vendem nada, Link. Então, francamente, eu acho que seria bom pra todo mundo. Se alguém estivesse sustentando eles, mas assim, pro mundo, pra humanidade, seria uma coisa ruim. Seria terrível, cara. É, a humanidade que se foda, né? O Rod que se foda, na verdade, a visão de futuro do Afro é o mundo inteiro explodindo, só sobra ele numa ilha com o Yu dele. Entende? Foda-se o resto da humanidade. Caralho. Ah, eu... peraí. Então, a Platinum aqui falou que tem 3 jogos de spin-off. Tem um monte de spin-off. Peraí. Não, Force Words não é spin-off. O Delta Trackers é só um minigame que saiu junto com se o negócio. Se Force Words não é spin-off, é o quê, cara? É Zelda principal? É spin-off. Sim. É, não, mas Zelda principal, velho. É Zelda principal. É Zelda principal, velho. Timeline enfia no cu, cara. Eu digo, não, mas a questão é você colocar o jogo completo, tipo, ser um Zelda completo naquela estrutura que a gente bem conhece, entende? Com poucas diferenças. Mas, Rod, o que é o Force Lords do que um Zelda 2D multiplayer? Qual é a diferença? Não é ele é segmentado, velho. Ele é segmentado, a não, evolução não é. Dele é procedural. Ah, tá, tem, ele tem as não, fases. Ele é segmentado em fases, você ganha uma habilidade pela fase, ela dura ali. Não é tipo aquele esquema do um mundo aberto, você vai vasculhando e você vai seguindo tudo no teu ritmo. É diferente. Não, tá, mas ainda, mas, cara, é basicamente o mesmo jogo, ainda mais os GameCube. Sim, não, mas é isso, a jogabilidade é diferente, mas o design não, é... Não, a jogabilidade... É parecida, é semelhante mesmo, mas o design é completamente diferente. Viu, e é o design que faz Zelda. Mas eu não diria que é spin-off. E o Crossbow Training, onde que fica? Tá, o Crossbow Training é spin-off ao cubo. E realmente, cubo. Tem um jogo do Tingle, que é o Ruby Land, que é legal, mas tem os outros dois do são... O... Não, os não, outros são tipo... Tá, mas são tipo, como é que eu vou dizer, são prêmios do Clube Nintendo, né? Não conta também. E o Zelda de CDI, pelo amor de Deus, esquece essa porra. Melhor Zelda. Não, mas peraí, como assim é o melhor Zelda? A gente já falou, a gente já discutiu isso, que é o melhor Zelda aqui no nosso podcast. Ah, qual dos 3 do CDI é o melhor Zelda? Não, o End of Gamelon, a gente já falou que o End of Gamelon é o melhor Zelda de todos os tempos. E a gente fala assim, como que você sabe que não é o melhor Zelda? Já jogou? Eu já joguei e é o melhor Zelda da minha vida. Olha, gente, eu não tenho tendências masoquistas igual a tu, então... É, não, pior que a gente já falou e já teve até gente concordando no Facebook com a gente que o melhor Zelda é o Wind of Gamelon. Eu ainda espero um remake oficial da Nintendo. Imagina que remake HD, que bonito. Não vamos nem imaginar isso. Esquece esse jogo. Esquece que esse jogo existe, pelo amor de Deus. Eu acredito. A única coisa que eu peço. Remake de Wind of Gamelon e Mario Hotel. Eu acredito. Oh, Mario Hotel é foda, velho. Nossa. Não, eu tem acho que a última polêmica é que o lance do jogo pra celular lá, que... Ah, o sim, Iwata que já falou que eles estavam dispostos a fazer aplicativo pra celular, mas a ideia do aplicativo deles de celular é fazer o aplicativo atrair gente pro console deles. Eles já fizeram isso com a Pokédex 3D, né? Não. Não, mas seria mais um advergame, assim, que eles fariam. É sei diferente lá, de que... Joguinho... Não, é diferente tipo, pra atrair mais gente, pra atrair mais gente. Free Pokémon não é gente, é isso? Eita, que eu tava falando. Não, tá. Zoeira. Não, é que o Pokédex 3D realmente é um aplicativozinho legal de Pokémon ali. Eu acho que ele não atrai gente pra jogar, pra comprar um 3DS. É pra quem já tá lá. É. Pra quem gosta muito de Pokémon, compra pra poder ficar olhando no Pokémon! Celular. Entendi. Mas o que eles querem é fazer, tipo, uma propaganda ali. Celular, um joguinho que você compra e olha, nossa, que é legal. Podia comprar um 3DS, que lá tem coisa mais legal, tipo isso. E a Sony fez isso com o Kinect, se eu não me engano. Tem um joguinho do Kinect pra celular. Uhul. E tem um joguinho do PlayStation All Stars coisa também. Que é uma bosta, velho. Nossa, o jogo já é ruim e o jogo de celular é pior ainda. Pô, eu gosto do PS All-Stars, velho. A Ubisoft faz umas coisas. Pô, o jogo não é ruim de jogar. Eu joguei várias vezes. Ó, Rod, cara, na boa, é o pior jogo que eu joguei, tipo, em 10 anos. Ele é muito, muito horrível. Ah, eu acho o jogo bom. Eu jogava com Kat, chamava ela de Kat. Exagero. Era a minha principal. Não é exagero, velho. Cara, tu liga o jogo e tu olha o menu principal, não. Dá uma vontade de vomitar. Não, o menu, o estilo, o jogo não tem qualquer estilo. O jogo não tem polimento, qualquer... não tem estilo, não tem polimento, não, velho. Não, não tem, os caras basicamente se empenham em fazer essa porra desse sistema funcionar e todo o resto a gente deixa pros estagiários aqui. Tem um aqui que sabe mexer em Photoshop, entende? Mas a estrutura do jogo em si não é ruim. A questão é que os personagens são um bando de Zé Ruela. Mas não, o jogo não é ruim de jogar. Não, o gameplay é ruim também, Rod. Tá, os golpes são mal pensados. Ah tá, porque não acho eu, não, porque não eu acho realmente... Não. Cara... Oh, Rod, não perdão, acho não, eu joguei multiplayer várias vezes. Eu comprei o jogo e é o primeiro jogo em muitos anos que eu me arrependo fortemente de ter comprado. Não, eu gosto. Eu achei divertidinho que eu joguei. Acho legal. E eu comprei usado ainda o jogo, pra ter uma noção. E o arrependimento é grande. Tem a perspectiva, cara. Pra o PS3, quatro pessoas não tinha muita coisa do estilo, então pra mim era bem-vindo. Não é Smash, deixa, obviamente. Não é Smash, só deixa mas... Deixa eu dar minha perspectiva, tá? Eu gostava do Battle Stadium Dawn. Lembra? Esse aí é ruim. Não, esse eu gostava. Nossa, cara, esse divertido. Aí... Eu joguei um cara, pouco, era trágico. Eu fui jogar o PlayStation All-Star pensando, tipo, vou conseguir perder umas horinhas, sabe? Me divertir. Cara, eu chorando jogando o jogo, porque não dá, é muito ruim. Exatamente isso que eu penso do Dom. Mas... Gente, esse jogo não vai salvar a Nintendo também, não sei o que vocês estão falando. Eu também acho que não. É. Vai falir a Sony, no caso. Tá falando da Nintendo fazer jogo pra Android e coisa. Teve site que botou a manchete. Não, isso. Jogo no celular. Isso é bobagem, não faria a menor diferença. É, tosquice coletiva isso. Mas assim, a Ubisoft ela fez um joguinho do Assassin's Creed agora também, pro meio complementar ao 4, que você controla os seus navios lá. Eu acho que esse tipo de coisa que a Nintendo vai fazer. Eu também acho. E vai ficar rolando, tipo, vai aparecer assim, tipo, na tela principal ali da App Store, sabe, o pessoal, Mario não sei o que, olha o novo jogo, daí a pessoa vai baixar o app e deu, sabe? Cara, se for então, pra pegar, não, continua aí, Afro. Não, eu só ia falar que eu acho que é uma boa estratégia, sabe, não tem nenhum problema nisso. Até era meio burrice deles não ter feito isso antes. Eu acho meio contraditório no sentido que não é a popularidade da franquia que atrapalha a Nintendo. É o fato de que ela não tá disponível em sistemas que a galera tem. E é isso só que eu acho que... Eu queria, na verdade, propor agora que a galera, aproveitar que a gente tá meio que chegando no final, vocês especulassem o que é que vocês acham que podia ser feito em relação ao Wii U. Se vocês acham que tem algum jeito, se vocês acham que tem alguma ideia, algo plausível mesmo. Só falar aqui que esse... desculpa, Rod, mas esse teu argumento aí é o que muita gente fala, que eu falo que é o argumento da pessoa que quer jogar os jogos da Nintendo, mas não quer comprar o console da Nintendo, que na verdade... É esse, de tipo, a Nintendo tem muito jogo bom, mas que não tá num console que as pessoas têm. Sabe, é um argumento que não faz sentido pra ninguém. Cara, eu acho que faz sentido. Principalmente pra ela. Não faz sentido pra Nintendo perder acho que faz o sentido, mercado no de sistema hardware. Que, sei lá, tipo, há 7, 8 anos atrás, você não tinha essa disponibilidade de jogo ou qualquer passatempo assim, tudo quanto é lugar como você tem hoje, entende? Você tinha que ir alugar um DVD se você quisesse ver um filme. Hoje em dia, tu liga a tua televisão, se conecta no Netflix direto de lá e você assiste. Mudou muito da forma que as coisas chegam. Mas os consoles ainda existem, Roger. Existem, mas eu não acho que a Nintendo tá sabendo perceber como as pessoas querem receber essas coisas, entende? Ela tá esperando que a galera vá correndo atrás do console dela, sendo que a galera queria ter primeiro motivo pra comprar aquele negócio e aí o que viesse era lucro. Mas então, mas é isso que ela tem que trabalhar, não lançar as coisas dela pra outros lugares. Não tem sentido isso. Não, mas eu não acho que tem que lançar pra outros lugares. Tu acabou de falar que achava, Rod. eu falei isso? Não falei isso não, cara. Não, então... Com relação ao celular. Não, é porque, entende, é isso, não adianta, tipo, você vai lançar um celular, você vai botar um aplicativo no celular pra o quê? Pra mostrar que tem um novo Mario, tem um Mario novo? Todo mundo conhece Mario, cara. A questão é que todo mundo conhece o Wii U, entendeu? Mas então, o aplicativo vai criar o conhecimento sobre o Wii U, cara. E vai ser o suficiente pra enxergar a galera a comprar o sistema pra isso? Ah, não isso sei, é muito aí você tem que ver. Talvez. Eu acho que, assim como, tipo, foi o New Super Mario... do Wii, um monte de gente já tinha o Wii, porque o sistema foi incentivado, a galera foi incentivada a comprar quando teve o Wii Sports. Aí quando você já tem um sistema com aquela base instalada grande pra porra, e você tem um jogo de Mario 2D que todo mundo vai saber jogar descomplicado, você vai vender pra caramba, entende? Eu não acho que eles estão conseguindo encontrar o selling point deles, entende? Porque o problema não são os jogos, o problema são o fato de que a galera não tem o console, não tem interesse em ter o console, não sabe que porra é a droga do console. Então, é isso que a gente tava argumentando desde o início, que o YouTube tava falando que lançar simplesmente o um novo jogo do Zelda, do Star Fox, do F-Zero não adianta, eles têm que achar um novo selling point. Por isso mas aí o jogo de Zelda seria o selling point do console, entendeu? Mas aí seria selling point pra quem já curte Zelda, velho. Seria um selling point muito pequeno. Cara, seria um selling point. Seria um selling point, que é a coisa que mas agora já tem um selling point. O Mario 3D World é um selling point, sinceramente. Já ganhou 10 e um monte de publicação. E não adiantou porra nenhuma. Não adiantou porra nenhuma. Ganhar 10 não... A galera tá cagando pra 10 nesse mundo, entendeu? É só não, quem tá não dentro. Não, pra quem tá dentro do círculo. E mesmo quem tá dentro do círculo, eu acho que teria menos gente comprando por causa de um Mario do que teria mais gente comprando por causa de um Zelda. Se você tá considerando em relação o círculo de gente que entende de jogos. Eu acho que a diferença é muito pequena. Eu acho que é uma diferença muito grande. Eu acho que é uma diferença muito grande. Não, acho que a diferença é muito pequena. Ainda mais se for comparar com Star Fox e F-Zero, daí a diferença seria maior ainda. Aí sim, outra coisa, mas... Tá, enfim, eu tô, como eu tô falando desde o início, que eu acho que a Nintendo precisa do Wii Sports do Wii U, que é o jogo foda que realmente... Uhum. Que eu acho que é o que o Miyamoto tá trabalhando agora. Pensei, caralho, eu duvido muito, mas... A última vez que o Miyamoto ficou nessa, eu tô fazendo um troço foda aqui, galera, fica de olho, era o Wii Music, não sei se você lembra. Não, a última vez que ele falou que fez um troço foda era fazer o Pikmin 3. Não, hoje eu vejo que ele ficou nesse mistério, ó, tô fazendo um troço foda não, aqui. Aguardem que vai dar, isso aqui vai ser do caralho. Aí chegou lá o Wii Music. Tá, mas o Wii já tá vendo pra caralho. Tá, realmente, eu não tenho argumento. Sim, não isso. Fez diferença nenhuma por causa disso. Pro Wii já e tava o Wii Music acho que vendeu, né? Sim, vendeu. Então você vê, é porque a galera já tinha um sistema e aí, comprar essa porra, entendeu? Mas então, eu acho que ele tem noção de que o Wii U não tá vendendo porque ele não é burro, eu espero. E agora ele tá. É porque ele falou, tipo, agora a gente tá fazendo o killer app do Gamepad. Tipo, a gente vai fazer o jogo que vai usar o Gamepad e a galera vai ter que comprar que porque o Gamepad é foda. Vamos se concentrar no Gamepad e na função de NFC dele, que é aquele lance de. Que o Skylanders faz. O que vocês acham? O que, que vocês acham que pode ser isso? Vocês têm alguma... Não tenho nenhuma ideia. Não tenho. Do Miyamoto pode ser qualquer merda, velho. Eu tô achando que vai ser uma parada... Lógico, seria Pokémon. Mas é uma ideia muito boa. Então, não, eles não fazem isso. Não, o Miyamoto falou que é um IP novo. É? É novo? Eu chutaria alguma coisa na parada que eu imagino que Tomodachi Collection seja nessa pegada. Eu imagino alguma coisa que vai ser tipo de pegada social. Porque é o que tá dando certo. Eles estão investindo muito em pegada social. Eu tô duvidando. Mas o Animal Crossing existe há anos. Social, né? Eu tô duvidando muito que seja uma parada tipo jogão, daqueles hardcore, jogabilidade, essas coisas. Eu imagino que vai ser mais uma questão, alguma coisa que vai utilizar o gamepad pra ter conectividade e experiência social e etc. do que qualquer coisa. Mas enfim, é tipo, você pega Minecraft, por exemplo, entende? Que é como se fosse um mundo expansivo no qual outras pessoas participam. Eu imagino que se for pra ser um jogo, vai ser nessa pegada. Se não for, vai ser uma coisa muito mesmo voltada pro social. Eu acho que a hora da Nintendo pegar e fazer loucuras com o Ryu aí, fazer qualquer porra que ele é na telha, tipo. É, eu acho assim, eu acho que a minha moto tá. Acho que minha moto tá agora nesse jogo novo, eu acho que ele tá focando em, assim, Miiverse, Gamepad e talvez no NFC lá, o negócio do Gamepad. Porque é o que ele vai tentar usar tudo que tem de único no Wii U pra fazer o jogo. É o que eu acho, pelo menos. Eu acho que a Nintendo tem que tentar uma coisa diferente o máximo possível agora. Aproveitar. Então, acho que é o que eles vão fazer. Já tá na merda mesmo, foda-se agora. Eu acho que vai ter que ser tipo o Minecraft deles, entende? Nesse esquema. Ah, daí... Não digo Minecraft no sentido de ser o mesmo jogo, mas eu digo que leve a mesma, a uma pegada similar e que interesse as pessoas de uma forma similar, entendeu? Bom, você ter construção contínua e junto. Eu acho que, agora, já que third party não tá dando bola pra Nintendo, eles deviam investir o máximo em indie agora. Mas abrir eles estão investindo em máximo pra... Eles já não fizeram mas isso, ainda... já não. Então, mas ainda tá pouco. É, ainda tá pouco, mas estão fazendo. Tipo, agora mesmo no eShop tá tendo uma sale de jogos indies no do Wii U. Com que tá o Vita, por exemplo, ele ainda tá muito pouco. É, não, realmente tá pouco mesmo. Uhum. Não, no Wii U tu compra um jogo indie e o outro tu consegue por 60% de desconto. É, tá uma promoção assim agora. Eu acho isso. O Rinks morreu. Rinks, você tá vivo? Eu tá tô, banheiro, só tô escutando vocês aqui e tal. O Rinks tá quietinho hoje. Tá muito sério o assunto hoje. O que você acha aí, Rinks? Então, aí, por favor. O que eu acho, eu já falei. Tem que ser remake HD do End of Gamelon. Tem que ser 300 personagens do Super Smash Brothers, não. E... Eu acho que é... E o Zelda e o Mistério do Chocolate. Que é... Como é que a Nintendo não contratou esse cara ainda? O seu jogo sobre Candy é sobre chocolate e Zelda? Porque se for, não, eu vou jogar não é, agora. Não é. Era pra ser, mas a Nintendo não quis comprar a ideia. Eu falei pra eles que o personagem ideal pra ser colocado ali era Daisy, mas aí eles não quiseram. E fazer o quê? Mas é isso aí, são as ideias aí que eu tenho que eu acho que vai bombar realmente o Wii U. Principalmente os 300 personagens do Smash Bros. Acho que todo personagem, assim, tudo que já apareceu em algum jogo da Nintendo, eles deveriam colocar como personagem. Tipo, aquela carinha do Mario 2, assim, que te persegue, que é um personagem. Aquilo lá é um chefão, é um chefão do Smash Brothers novo, entendeu? O Rabanete é um personagem, ele tem uma carinha, o Rabanete. Não, o Rabanete já existe, né? O Rabanete dá pra você pegar. Mas né? Ele é item, tem que ser selecionado. Tem que ser selecionado, é, não, é verdade. Acho que assim, também não vamos exagerar, mas tem que estar todos os personagens da Nintendo no jogo, todos. Aí eles fazem o marketing como, todos os personagens que você mais ama estão aqui, sério, todos. Sem exceção. E aí o pessoal vai gostar muito. Eu só queria ter por último pra mim que eu acho que o Zelda sai esse ano ainda, porque estão no nível de desespero que eles devem estar chicoteando o pessoal do jogo. Ah, tem um agora. Essa porra, caralho. Tem um sério agora que eu não sei qual que é. O quanto isso vai ajudar o Wii U. Mas um negócio que poderia dar um boost de vendas aí, que com certeza ia vender bem pra caralho, é os caras fazerem um remake bem meia boquinha aí do Majora's Mask. Se eles fizessem HD Majora's Mask, eles iam fabricar dinheiro, né? Que eles não querem. Meu amigo, mas é pra 3DS essa porra, não. Não, mas então, mas se não fosse pra 3DS, se fosse em HD, ia fazer mais dinheiro ainda, cara. Ia ser uma fábrica de dinheiro. Acabaram de lançar um remake HD do Wind Waker, que é o melhor Zelda, não deu porra nenhuma. Cara, é o melhor Zelda na sua opinião, velho. Vocês querem começar isso agora, realmente? Não, mas Rick, semana que vem, no nosso podcast, Zelda. Zelda, né? O tema da semana que vem. O Wind Waker e o Majora's Mask... A gente tá no primeiro, mas assim, próximo é. O Rod não vai deixar falar, né? No mesmo nível de fanbase, né? Fala, cara, fala. É, porque é um nível baixo de pessoas que realmente gostam do Majora's Mask e do Wind Waker, então lançar um não ia ajudar por porra nenhuma. Oh, ia dar na mesma coisa. Só um minuto, ou é o psycho aqui do chat. Quero contratar ele pra minha equipe, que esse pensa que nem eu. O piano mordedor do Mario 64 é um ótimo personagem pro Smash Bros. É fantástico, esse cara precisa estar na minha equipe criativa. Meu favorito. Vamos ler aqui. Aquele olhão... Não, pera, rápido. Deixa eu ler a sugestão das galeras aqui pra melhorar o Wii U. Vamos ver. Então... Ele tá aqui no meu ouvido. Não, então, a galera que acha aqui, ó. Equipamentos médicos. É, pode salvar o Wii U. Dropar o preço pra $100 e MMO de Pokémon. Com certeza vai salvar. Isso é uma boa. Não. É uma boa. Peraí, GTA 6 exclusivo. Que eu não entendo porquê, mas salva, acho que todo mundo... Isso salvaria, isso definitivamente salvaria. Ia custar $1 bilhão pra eles, mas... E lançando Gears of War exclusivo pra Wii U. Acho não. Que ninguém mais dá bola, porque o Cliff não tá mais lá. Acho que nem o Cliff B deve aguentar mais ver Gears of War na frente. É, pois é. Fazer o que a Sony fez, descer do pedestal e encarar a realidade. Olha só. Tô louco, hein? Essa é profunda. Essa aí é forte. Precisava de Ridge Racer. Que mais? Não, e um comentou. A Platinum comentou Mario Paintball FPS, que eu também acho que ia fazer sucesso. Isso seria bom, cara. Eu tenho mais uma ideia mirabolante. Muda o nome do Wii U pra Super NES 2. Sério, cara. Muda o nome do Wii U pra PlayStation. Ia vender pra caralho, imagina. Pois é. PlayStation 5, vamos falar pra PlayStation 5. Nintendo Station. Muda PlayStation 5 o nome do console. Nossa, fantástica ideia. Mas eu acho que Super NES 2 ia vender muito também, cara. Super NES 2. Tipo, era o que vocês estavam esperando, Super Nintendo 2. Ninguém. Eu tava louco porque o nome fosse Super Wii, eu não entendo o que fizeram isso. Ia ser muito mais legal o nome. Pô, realmente. Realmente, jogo que não fizeram. Já que é pra manter o Wii, põe Super Wii, sei lá. Verdade. Wii 64. Jogo de luta hentai com todos os personagens da Nintendo. Muito bom isso também. E um visual novel hentai com os personagens do Mario. Nossa, fantástico. Não, daí isso aí ia vender pro Wii, cara. Não, não, só, não peraí, então, sério que você acha que só ia vender pra mim? Não ia salvar a Nintendo, não. Sério que você acha que só ia vender pra mim? Se a Nintendo realmente fizesse... um jogo hentai com os personagens do Mario, assinado pela Nintendo. Cara, isso ia vender, velho. Thanks, leu os e-mails, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Não, agora fala sério. Se lançasse essa porra, você não comprava o Wii U só pra ver qual é a parada? Lógico que comprava, mano. Lógico que comprava. Ai, meu Deus. Vai, pode ler o e-mail. Lê os e-mails aí, caralho. Manda a música. A música, não tá funcionando a música. Peraí, deixa eu achar aqui. Eu botei o link no YouTube, não vem com essa não. Você botou o link aonde? No chat? Tá no chat. Vamos lá, botar a música aqui. Typewriter, tip, tip, tip, tip, yes. Nossa senhora. Tá, pera, pode começar lendo aí. Então, tem um e-mail aqui oferecendo Rolex a $150. Não sei, se alguém se interessar, fala aí que a gente passa o e-mail. E tem um e-mail aqui. Não, tem três e-mails. Recorde. O Gabriel Savioli tá pensando em comprar um Nintendo 64 e tá perguntando que jogos a gente recomenda da ludoteca dele. Cara, Nintendo 64 eu entendo. É que eu não sei como estão os preços dos jogos hoje em dia. Eu recomendaria que você gastasse $300 pra comprar Angry Birds 64. Não, de longe, melhor jogo do sistema é o Gribble 64, mas custa muito caro. É, só dá uma olhada antes no jogo pra ver se não curtiu o investimento, porque não é pra todo mundo esse jogo, não. Se você gostou de Final Fantasy Tactics, você vai gostar disso. Não exatamente. Vai sim, o Alpha tá errado. Eu recomendo o Banjo-Kazooie, os dois. Só que os dois tem no Xbox, então se você quiser pra sentir como é que era na época, vale a pena. Majora's Mask? Eu recomendo. Não, mas Majora's Mask tem no Virtual Console do Wii U também. Do Wii, então. Bom, o que que tem então no Nintendo 64? Porque esse cara. O cara tá comprando o Nintendo 64. Não, pra fazer uma coleção e a gente. Cara, compra um Wii e joga no Virtual Console, se for. É verdade. Compra, sei lá, compra os Mario Party aí pra dar uma zoeira com a galera. Compra o Zelda. Ah, sim. Ele perguntou jogos essenciais. Essencial, o Nintendo 64 é tipo 10 jogos. É. Deixa eu ver, GoldenEye, talvez? Essencial, tá essencial, é, dar. Essencial é pão e leite. Tá, e açúcar. Perfect Dark, Super Mario 64. GoldenEye vale a pena, porque é o único jeito de você jogar GoldenEye, né, até hoje. Mario Tennis. Banjo-Kazooie, eu concordo que é essencial, os dois, inclusive. Conkers tem jeito de se jogar no Xbox, mas eu não, acho que tem Xbox, mas ninguém tem no Xbox. Então, mas eu acho muito bom do acho, então? Eu joguei o do 64 é bem foi melhor. Foi censurado no Xbox? É, falando que o remake foi censurado. Foi censurado. Olha, é fantástico, cara. Esse Conker, eu não sei porque que não teve continuação, porque é um dos jogos que eu mais gosto do 64. É fantástico, não, mesmo. Não tem continuação porque a Harry acabou. Porque a Harry é um lixo. Foi embora, todo mundo da Harry. Não, tá, mas porque a Nintendo não contrata uns outros carinha louco pra a falar. Nintendo agora? Porque é da Harry, caralho. Ah, da Harry? Da Harry? Eu não sabia que o personagem era da Harry, o Conker. Eu achei que. Fortemente. É da Nintendo. Não, eu achei que tipo fosse. 280 só. Que é? Yeah. R$280 no Mercado Livre Cine Punishment, tá baratinho. Tu tem que ter a porra de 64 desbloqueado, não passa. Exatamente, não, mas vale muito a pena. Você pode comprar por uns R$10 no Wii, mas por que se você pode pagar R$280 pelo Real Deal, né? É. Ah, compra o Kirby 64, realmente é o melhor investimento do console. Basicamente é o Zelda, Mario e... Smash Bros. Original. Smash Bros. Original. Ré e o Zelda, pronto. E o Conker. E Kirby. Não, tudo da Ré e o Zelda. Compra todos os jogos logo. Não, tudo da Rare, tudo da Rare, menos o Donkey Kong, né? Compra todos os jogos, exceto o Shadow Man. Menos Donkey Kong, né, cara? Exceto o Shadow Man. Eu gostava Donkey do Donkey Kong. Donkey Kong é bom, velho. Eu gostava bom, do Donkey Kong. Do 64? Eu gostava. Bom! Ah, mas... velho. Tinha Jetpack, cara. Tinha, sei lá, tinha o DK Rap, pronto, ganhou de todos os jogos do 64. Se eu tivesse uma chance de voltar... DK Rap salvaria o Wii U. Se eu tivesse uma chance de voltar no tempo, cara... Eu voltaria pra não comprar o Donkey Kong 64. É a única coisa que eu quero mudar na minha vida. De todos os erros que eu já cometi. Eu tenho uma relação parecida com o Star Fox Adventures, mas eu não comprei, eu ganhei de aniversário, então a decepção foi até maior. Mais um Star Fox 64, compra aí, cara. Realmente. Sabe um jogo, ó, agora eu vou falar sério. Brava. Sabe um jogo que é top pra caralho, só que aí vocês vão ter que recorrer ao emulador porque não tem inglês. É no 64. Eu acho um dos melhores jogos do 64. É Wonder Project J. É fantástico. Ah, é o visual novel, é o japonesão, cara. Não é visual novel. Para que visual novel. É tipo um adventure, né? É um adventure. É louquíssimo. É um dos melhores jogos que eu joguei. Aliás, o do Super NES também é muito bom, que o do Super NES é um menino. No 64 não é uma menina. Os dois jogos são fantásticos e eu nunca entendi porque não foi... nunca trouxeram pros Estados Unidos, porque não é visual novel, não é um jogo tipo japonesão, é um jogo com muito conteúdo, é um jogo fantástico, cara. São dois jogos. Sabe qual que foi a parada? Eu quis falar Hinks, japonesão porque Hinks. ele tá cheio de fala, cara. Ele é text heavy, não tem como tu jogar se tu não souber japonês. É, ah, então, mas no emulador que... tem, né? Tá, no Hinks, a parada tradução, é que o jogo né, era amigo? Da. Deixa eu falar, caralho. O jogo era da Enix, e a Enix americana tinha falido por aquela época. Por isso que eles não trouxeram o jogo. É, mas nem o do Super NES eles trouxeram também, cara. Mas saiu tipo em 95, algo assim. A Enix faliu lá pra 94, por aí. É, por isso que eles não lançaram Dragon Quest 6 também. Mas o do Super NES eu acho que é de 91, cara. O Super NES não é o mesmo. Não, é final. 94, Enix, tô pra parte. Não, tanto que é bonito pra porra. Ah, é? E o Jay é de quando? Só tem... Não, deixa eu só corrigir o Hinks. porque o J é do SNES e do 64 é J2. J2. Ah, J2, exatamente. É. O J2 era tá, de quando? E-mails aqui, gente. Tá, vamos ler os outros e-mails ainda. Vai, vai, vai. Quando a gente fizer o podcast, percebe em Nintendo 64. Vai ser depois. Oi? Do Zelda. Sim, aí depois do Zelda. Fala mais sobre isso. Eu vou comandar isso. Bom, tem um e-mail aqui do André Andrade, que ele tá dizendo que realmente o Notch é gordo, assim como o Rinks, só que o Rinks tem vantagem sobre ele, porque o Notch é careca. Ah, isso é verdade. Hã? Muito útil esse e-mail aqui. Adorei esse português. Cara, o Notch tem muita vantagem sobre ele, ele é milionário. Mas pra quê? Você pode comprar cabelo? Pode, com implante capilar, mas cabelo original... Não pode. Meu Deus. Eu acho que a gente falou alguma coisa do Notch no outro podcast aí. A gente tinha falado que eu sou muito melhor que o Notch. Bom, você tem mais graça que o Notch, pelo menos. É uma vitória. Será? Né? Será? Porque dizem aí que eu não riem das minhas piadas nem sobre ponto de bala, meu amigo. É o que dizem por aí. Vamos lá. Prossiga, Arthur. Eu, o Feiro mandou um e-mail enorme aqui, várias sugestões, tá pedindo uma review do Ground Zeroes quando sair do Guerra. É, você compra pra gente? Guerra. Compra pra gente que a gente faz, cara. Isso é garantido. Que... tô com pena de Neozão já. Se vocês quiserem comprar jogo pra gente e entregar, a gente faz review na hora, verdade, cara. Verdade, vocês comprarem um jogo e mandar, a gente faz. Tipo, vocês compram, vocês entregam pra gente pra ter certeza que o jogo é bom. Aí qualquer jogo. Review, não. É bom, qualquer jogo. Se mandar pode qualquer ruim, jogo, eu faço. Eu faço dos ruins. Se você faz dos bons, eu faço dos ruins. Pode mandar. Ele tá pedindo jogo de rentar, vocês compram pro Rinks. Ele tá pedindo aqui um streaming de Mega Man Soccer pro Rinks. Beleza, dá pra fazer. Ué, eu curti a Mega Man Soccer, velho. Alugava uma toda hora de na locadora. Que a gente realmente não fez, né, na Puppeteer. Ah, ninguém comprou essa porra. Se eu tivesse PS3, eu tinha comprado. Vocês têm... Pera, a gente tem na porta. Eu tô pedindo um teto de Hong Kong de hack. Como é que tá essa porra? Mas quanto é? Ponto hack barra? Ponto hack, dot hack. O da CyberConnect, dot hack. Tá. Dot hack slash. Tá, dot hack, tá. Eu pensei ele que tá falando quer de um outro fritas hack. E... Ele quer também fritas em refrigerante grande com pedido? Não, então, eu pensei que ele tá falando de um hack que é um jogo de terror onde. É um jogo de terror onde tu sai gravando os lixos. É igual aquele novo que saiu agora, que eu não lembro o nome, mas. É o Narg de Ico? Nossa, aqui é muita coisa aqui. Não, a Narg de Ico tá nos planos. Narg de Ico tá nos planos. É só deixar de ter preguiça. Então, não há sugestões aqui de podcast. Se games são arte, a gente não vai fazer isso pra demorar demais. Não, vai demorar 3 anos essa discussão. Só deixa eu falar uma coisa aqui que eu até faria um treta de Top Hack, mas eu não joguei os jogos direito pra fazer. Eu tenho que ver isso depois. Então, se ele mandar os jogos aqui, a gente faz. É isso aí. Né? Pronto. Né? Acho que era isso aí. Tem outro e-mail oferecendo Rolex a... $150. Olha só quem quiser ir. Tá o mesmo preço do Cine Punish. A gente tá revendendo aqui por 500. Tá o mesmo preço do Cine Punish, gente. Pensem bem no que vocês vão comprar. Realmente. E o Rafael Ventura no Twitter tá recomendando o Mischief Maker. Mischief Maker é um jogo bom. Eu queria jogar. Que é da Treasure, e eu não gosto da Treasure, mas é um jogo bom. Cara, eu já falei, né, que eu quase comprei Mischief Makers, só que no lugar disso eu comprei Clay Fighter. Foi a maior merda que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz muita merda na minha vida, mas... Eu tinha das Game Místicas, eu tinha, acho que uns 7, cara. Eu olhei pro Mischief Makers e pensei, não, isso é muito infantil, olha que desgraça. E você não gostou? Com 7 anos você não gostou de Clay Fighter? Mas cara, é um lixo, velho. Não, eu adorava, cara. Eu joguei um hora e eu percebi, cara, eu fiz uma merda. Pera, qual o Clay Fighter, o do 64? Os dois, 63, os dois. Eu joguei muito os dois. Eu te falo que eu tinha o Clay Fighter de 64. Eu tinha o Clay Fighter de 64 e eu era pequeno e eu odiava o jogo de tão ruim que era. Era fraco, era... Cara, nós dois tínhamos o Clay Fighter, né? Que porra a gente tá fazendo games foda, cara? Não sei. Puta galera, vantagem... escolhe jogo ruim do caralho. A única vantagem... Não, mas esse aí não foi... Meu pai comprou pra mim achando que eu ia curtir pra caralho. Ah, e seu pai geralmente gente, manja. Tinha um coelho. Meu pai manja, mas dessa vez meu pai ele não manja. Pra meu pai manja porque ele comprou Wave Race pra mim. e eu odiava, e só depois eu fui ver que, qual é a obra-prima daquele jogo. Eu odeio Wave Race também, não acho bom. Não. Hinks acabou. Meu time vendeu Columns, cara. Eu acho muito lixo. Eu não gosto de F-Zero também, só pra constar. Também acho uma bosta. Eu vou abandonar vocês. Eu vou fazer um site só pra... Eu vou fazer um site eu mesmo, que nem o Jeff, tá ligado? Eu vou cair fora, fazer o Giant Foda. E... Giant Foda. Puta merda. Eu não vou nem finalizar. Tô saindo agora. Tchau. Termina essa porra. Tá, vamos acabar então, gente. Falou. Foi isso. É isso aí. Obrigado pra todo mundo aí. Semana que vem nós estaremos aqui muito mais organizados, em uma vibe mais forte. E se Deus quiser, com o tema da semana, que será Zelda. É, então aguardem. Uma hora a gente vai ter que acabar com essa piada, cara. Porque já não, tá, já, mas não é piada. É semana que vem, é sério. É semana que vem, Zelda. Falou que eu não manjo nada. Hitseeker falou que eu não manjo nada. É, mas eu não manjo mesmo. Eu só vou ser o cara que vai salvar a Nintendo com novos Smash Bros e jogos hentais. Vocês vão ver só. Você pode juntar tudo, assim, fazer um jogo, um Smash Bros hentai com todos os personagens. Ah, isso, a Peach dá uma bundada no caralho do Mario, assim, vai ser muito legal. É perigoso, vamos acabar aqui. Falou, gente, um abraço aí. Fica com Deus. Perdão pela bagunça de hoje, que o podcast foi meio bagunçado, mas é nóis. Fica com Deus, gente. Um abraço. É isso aí. Fé em Deus. Falou. Pera, onde que tira a voz aqui? Tira aqui. Pronto, sumiu a voz. Tchau!